em Uno 18.6. Controle, Oceano 6202. Prossiga. O tráfego do precede da Gol SC que está posição de 11 horas para 10 horas? Afirmativo. Confirme a velocidade dele para a gente poder acompanhar, senão não vai dar. Quando eu saio, só vai ser vetorado mais à frente. Não, mas se a velocidade eu consigo reduzir, qual a velocidade dele? Poderia confirmar? 230. Está de indicada, obrigado. Torre Salvador, 3197, pronto, ponto de espera da 1-0. Sente o 3197 autorizado, alinhada decolar, 1-0-0 graus, 8 trancho. Alinha decola da 1-0, 3197. Salvador, boa noite, Altan 3662, informação X-Ray. 3662, acione identificação, confirme por quantas milhas vamos até a pro? Aproximadamente 20 milhas, senhorita, Altan 3662. Gente, deixa eu restritar 160 e reduz 2509. 160, 250, Altan 3662. Objeto 6728, redução 2009. 6728, que é 2200. Salvador, boa noite, eu tô 3197. 3197, contato radar, segura 380, após 2000, voa da EL. 2000 da EL, sobe pro 380. Na 6212, vista para 2010, está autorizada a final ILS, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado, 6212. O objeto 6728 está sob vetor, vai manter a presente proa limitada pelo localizador. Mantenha a presente proa limitada pelo localizador, o web 6728 pode descer para... Vista para o nível 060. 060, web 6728. É 3662, desça para o nível 100. 100, mantendo 2509, né? 3662. estabilizado na LF, Gol 884. Como 884 complete a aproximação, torre 1 no 8, meia dúzia. Com a torre 18,6, obrigado, Tejão. Webjet 6728, você para 3 mil pés, que negar no 0 no meio. 3 mil pés, 1-0, 1-6, Web 6728. Describe 218, descend 4000 feet, QNH 1016. Down to 4,106, street 5218. Voando Mario, TAN 3662. Sim, TAN 3662. Azul 4070, descendo 050. 050, 4070. TAN 3662, reautorizado 060. 060, TAN 3662. Webjet 6728, nessa prova está autorizado a interceptar o localizador. Nessa prova está autorizado, Web 6728. Objeto 6728 completa a redução 709. 170, Web 6728. Torre Salvador, boa noite, Gol 1884 no Simbra, contra embaixo e travado. 24 de pouso, vento 060 graus, 5 nós. Livre pouso 10, Gol 1884. Chiné 6262 complete a aproximação, torre 1 no 8, meia dúzia. 76. Executou o controle. 7728, reduzindo 1709, estabilizou no localizador. Afirmativo, desce 2016, vou reportar Free LS. Tem tráfego do Chiné 5 milhas à sua frente, reduzindo a aproximação. Ciente, Web 6728. Chiné 6292, chama a torre no 8, meia dúzia. É, na hotel aguardando. QNH 1016, you're clear there, last final report established on the localizer. Ok, down to 2000, the report established on localizer 35218. 4070, vetor radar para o sequenciamento, vai manter presente PRO, o limite será o localizador, descendo para 3000 pés, ajustado 1016. PRO a 3016, 4070. Travado no brilho máximo, que o outro está mais baixo para compensar. Full LS, Web 6728. 6728, reduza para aproximação, complete não, chama a torre no 8, meia dúzia. C2 para aproximação, contato final, Web 6722, torre 1 no 8612. Five 218, confirm your indicated speed. 220 knots, man. Reduce down to 180 knots. Okay, reduce it to 180 knots, trip 5218. Azul 4070, iniciando a redução 1909. 190, está reduzindo. 3662, desce agora para 4000 pés, ajustado 1016, redução indicada 200 nós. Ok, 4016, reduzindo para 2009, tá? 3662. O 97 chama Recife, 1251, alternando no 3325. Estabilizado no LF, pista 90, baixado travado. Sente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 6728. Continua aguardando a autorização de pouso, web 6728. 6212, livre pouso, vento 060 graus, 5 nós. Livre pouso, assinei 6212. 6728, se possível, reduz a aproximação, o tráfego à sua frente em torno de 3 milhas e meia na Oxa, né? Um Airbus está mantendo 125 aqui para mim. Sente, está reduzindo a 6728. Obrigado, 3603, cópia? Cópia. Jardim Guarulhos, 340, rota bridge, up 016, após conforme o plano. Decola pista 10, curva pela direita, saída da El Leda, após Leda, voa bridge, ao intercepto da aerovia, up 016. 5417, transponder, controle opera 120.8. Privado Guarulhos, nível 340. Olha, com a Abadel, da BA10, da El Leda, Leda, voa bridge, up 016, rota completa de voo, controle 1208, transponder 5417, na 3603. Minha dúvida é portão, chama quanto ponto para o puxa. Entendi. TAM 3362, 3662. Vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa. O limite será o localizador. Descendo agora para 3000 pés, ajustado Mi 16. Ok, mantendo a presente proa, limitado pelo LOC, 3000 pés, Mi 16. TAM 3662. Now, on the glide slope, rolling sights. Do you have conditions to maintain this speed until the altar marker? Yes. So maintain this speed until the altar marker, complete final and contact tower 118.6. Okay, we will maintain 170 until the altar marker. We'll call 18.6, good day. Okay. 233-1219, solo agora. 29, 6728, livre pouso, 060 graus, 8 mais. Livre pouso, 6728. Livro. Aerosina 2, seguindo, pronuncia Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, obrigado. Salvador, boa noite, 5218, vai passar o externo, baixado e travado. 2000 pés, ajustado 1016, para o localizador, curva direita, na proa 060, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizada na proa 060, descendo para 2000 pés, 1016, na 3662. O 6728, solo aos 34 direito, 1219 solo. 219 solo, web 6722. Solo web 6728, boa noite. Defrota na Alfa. 6728, bem-vindo, prossiga Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, web 6728. Portão 2 Juliette, descendo RBA 2022. 2-2, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, da 2-2. 0070, para informação, tem tráfego da trip 5 milhas e meia à sua frente, complexo redução e chama turno 862. Obrigado, tchau, tchau. Sul 4070. 4070, avistado final, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Ok. Localizador, TAM 3662. TAM 3662, completa final, chama a torre 8862. 786, boa, 3662. Cinco, dois, um, oito, solo aos 37129, solo agora. 216-5218, obrigado. 219, obrigado. 4070 azul, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 2 no eixo. Livre pouso, seguinte, obrigado. 2 Salvador, muito boa noite. É o TAM 3662, uma milha de duna. A gente da aeronave à nossa frente. Afirmativo, aeronave 5, 6, 7 milhas na frente. Vai ter a atualização de pouso. Mandando, TAM 3662. 5218, livrou. Divino, Alfa Juliette, pátio principal, remota 13. É? Remota 13, Alfa Juliette, 18. Salve Salvador, muito boa noite. Jogou no meu, no 4, para a cota, transmissão para Brasil. Mano, no meu, no 3, conseguem? Pô, Divino, 161 no 3. Em Salvador, Brasília, 360, só bem. Pronto, bora. Brasília 360, rota pro 017, decola no zero com a direita, subida Arbo, Elefa, 5421 transponder, controle opera 120.8. Pesado 360 para Brasília, decola na Fabi Paraná, pesou 17, decola da 10, subida à direita, Arbo, Elefa, 120, decola 8, transponder 5421, no gol 1613. Portão, segundo ponto para posicionar. Para. Solo Salvador, tá 3603, 06, pushback funcionamento. 103603, troço da trip, a retaguarda vai cruzar, pois o mesmo está livre e chama em para o táxi, após 3603. Após o traço da trip, tá 3603 autorizado. 239, direita, 219, solo. 219. Azul 4070, livrou. Azul 4070, taxi Alfa Juliette, portão 01. 01, obrigado. Autorizado pouso, pista 190, baixado e travado, passando o Índia Serra na alta. Negativo, após aceitar a final vai ser autorizado. Obrigado, Joker 06, aliás, Matheus 0. Número 2, horas 4, 3, direita, 1, 2, 1, 9, só. 2, 1, 9, 3, 6, 6, 2, boa. Taxi, KB138, opera na Galeão, com 4 horas de autonomia. Salve Salvador, boa noite. Boa noite, eu tô na 3, 6, 6, 2, de Bruna F, na sua escuta. 3, 6, 3, taxi, Indy Alpha, com espera 2, 8, 6, aqui, ligado, no 0, no 6. 3603, 3603, confirmando. Ah, tá ok. Em frente, a Pátio e Juliette, já 3603. 3603. Pátio e Índia, será que você não via ainda? Então 3603, meu voo. Pátio e Índia, graças. 3662, taxia Alfa Juliette, ponto 08. Alfa Juliette, 08, né? 3662. Joker 06, decola de 44, controle 208. 208, Joker 06, grata. Todo Salvador, muito boa noite. 3858, transfere. Gente da X-Ray. 3858, boa noite. Sendo identificação, voa na Pro de TAP, descendo ao 50. ETAP, 0050, só 3858. Salvador, o Joker 06, tá na pesquisa da Gael. Joker 06, boa noite, sob contato radar, Salvador 220. Está presente, vai voar a pro de Ilhéus, voa direto para o DNPB de Ilhéus, o Joker 06. Direto Ilhéus, Joker 06, está para o 220. Salvo Salvador, gol no BN3, Sofia. BN3, possível. O 3 para o posicionamento. Efetorizado para os táxis, chama o senhor no 209, ok? Já chamou, quem responde? É negativo, tá aqui do lado, a gente ouviu falando com o Tom normalmente aqui, não ouviu sua chamada não. Chamamos com o mesmo equipamento aqui, agora falamos com o ok, mas a gente tá aqui, tava falando com o Tom Solo normalmente aqui do meu lado e eu também tô aqui, se tiver chamado eu te ouvido também, ok? Mas já tá nessa escuta, tá livre então, fazer o push-back, chama o táxi nessa frequência mesmo. Tá pronto para decolagem, tá 3603. Sente a guarda, 3603, mantém a posição. Solo, Salvador, é o gol no 6, 1 a 3. 1 a 3, alto claro. Confine, autorizado, push. Afirmativo, reposto pro táxi, com o número 3. Bota na taxa, com o menos 3. Negativo, subida. Dois mil passageiros, tudo bem. Gente. Motor de decolar, vento 060 graus, 5 nós. Autorizado a decolagem, pressão no vento, 3 metros. Já cola os 49, controle 208. 2-3-6-0-3. Controle Salvador, 3-6-0-3. Passa 2000 pés. 3-6-0-3. Sob contato radar na decolagem. Mantenha o rumo de decolagem até 3000 pés após direto Leda. Inscrição da espera 2000, 1015, no final LSX-Way, correção 16, reposta final LSX-Way, reposta estabilizada. Reposta final LSX-Way, 3858.